Não era pra eu estar aqui adorando hoje. Eu venho tentando ser forte, foi Deus quem me trouxe pra falar contigo. Não desista. Quem disse que quem está aqui adorando é só alegria? Eu não estou reclamando, mas não aguentaria se não fossem as mãos dele me segurando por esses dias. Tá doendo aí, eu sei o que é isso. Eu passei pelo processo adorando a Cristo. Não deixei calar a minha adoração. Eu nasci no altar, não tem explicação. Meu fôlego é dele, minha vida é dele. Eu adoro a ele, tudo que eu tenho é dele. Se for pra chorar com ele, vai valer a pena. Dele.